Sessão 38. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 38 do livro Segundo, Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Visão. Uma noite, meu Deus, que noite aquela! Por entre as galas, no fervor da dança, vi passar, qual um sonho vaporoso, o rosto virginal de uma criança. Sorri-me, era o sonho de minha alma, esse riso infantil que o lábio tinha. Talvez que essa alma dos amores puros pudesse um dia conversar com a minha. Eu olhei, ela olhou, doce mistério. Minha alma despertou-se à luz da vida, e as vozes de uma lira e de um piano juntas se uniram na canção querida. Depois eu, indolente, descuidei-me da planta nova dos gentis amores, e a criança, correndo pela vida, foi colher nos jardins mais lindas flores. Não voltou. Talvez ela adormecesse junto à fonte deitada na verdura, e, sonhando, a criança se recorde do moço que ela viu e que a procura. Corri pelas campinas, noite e dia, atrás do berço douro dessa fada. Rasguei-me nos espinhos do caminho. Cansei-me a procurar e não vi nada. Agora, como um louco, eu fito as turbas, sempre a ver se descubro a face linda. Os outros a sorrir passam cantando, só eu a suspirar procuro ainda. Onde foste, visão dos meus amores? Minha alma, sem te ver, louca suspira. Nunca mais unirá a sombra encantada, o som do teu piano, a voz da lira? Setembro 1858. Fim da sessão 38.